um altar. Capítulo 20 de Êxodo, versículo 24. Nós lemos: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e os teus bois. Em todo lugar que eu fizer recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Um altar numa terra para que o Senhor abençoe e frutifique abundantemente. O Senhor quer nos ensinar algumas coisas com o princípio do altar, muito práticas para a nossa vida. A posse de uma terra é o primeiro passo para que se possa plantar e colher frutos. E a posse de uma terra legítima, dada pelo Senhor, vai ter naquele lugar um altar ao Senhor que o deu, ou que a deu. Mas como é que eu vou erguer? Pastor, me fala aí, como é que eu vou erguer um altar lá nesse assunto, nessa questão? Pode ir para diante do Senhor. O Senhor me deu, e aqui eu vou erigir um altar ao Senhor. Aqui o teu nome será honrado. Não significa você ir no emprego, no trabalho que você conseguiu, ir lá, sua carteirinha assinada, e você chega todo dia lá com a Bíblia, porque eu sou crente, eu tenho que pregar aqui, eu tenho que levantar um altar. Olha, gente, não é possível, gente, vou fazer um culto aqui. Gente, ninguém quer fazer um culto, gente, você... Não se trata de ações visíveis, se trata de algo muito maior, que depois acaba permitindo ações visíveis. O testemunho de vida é um altar ao Senhor. Me custa muito não receber essa propina, mas eu não vou receber. E eu vou dizer: o Senhor que dirige a minha vida, o Senhor que guia a minha vida é Deus. E eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu não minto. Eu não faço isso. Eu não caminho assim. Eu não engano. Eu não piso as pessoas. Eu começo a ter procedimentos que honram a Jesus, e um altar a Ele fica estabelecido ali. Em todas as áreas da vida, nós normalmente corremos atrás do trabalho, dos negócios, para adquirirmos coisas para nós mesmos. Mas se recebemos de Deus uma oportunidade de trabalho, se recebemos de Deus um lugar para prosperarmos, um lugar para produzirmos, nós podemos estabelecer ali um altar do Senhor. Senhor, se o Senhor me deu essa terra, aqui vai ter um altar para o Senhor, e o Senhor será exaltado nesse lugar, e aqui, essa terra legítima, eu vou plantar e vou colher muito fruto, Senhor. Um altar ao Senhor. Primeiro, busque o lugar onde Deus quer te prosperar. Pode ir para diante do Senhor. Senhor, qual é a terra? Qual é o lugar? Qual é a direção? Não se trata de sair da sua casa, mudar de país, mas de saber qual é o centro da vontade do Senhor na sua vida, em cada área. Em cada área. Qual é a tua vontade, Senhor? Qual é a terra que o Senhor preparou para mim? Vai me custar caro tomar essas atitudes? Vai me custar caro tomar essas decisões? Mas é assim mesmo. Um altar exige sacrifício de coisas que custam caro. Segundo, estabeleça ali um altar ao Senhor. Muitos já estão num emprego, numa família, numa casa, mas nunca ergueram um altar ao Senhor. Não, sabe o que é? Porque lá em casa ninguém é crente. É porque, na verdade, eu não posso, né? Eu não posso ali, vai fazer um culto, eu não posso fazer... Não é isso. É servir. Mas por que você agora está servindo assim? Por que você parou de... Porque o Senhor Jesus mudou a minha vida. E eu tenho alegria e prazer em te servir. Olha o altar ao Senhor, mas custa caro, eu não vou fazer aquilo. Para ele, nem, mas não, mas nem. Mas se eu fizer isso, eu vou demonstrar o poder de Jesus na minha vida. Eu vou demonstrar o amor de Jesus para com ele. Vai me custar caro, mas vai ser erguido um altar a ele. Ali o Senhor nos dá por legitimidade aquela terra. E ali nós vamos produzir frutos e frutos em abundância. O altar do Senhor é um local de culto, uma forma de exaltá-lo, fazendo que suba um aroma suave de louvor, gratidão, adoração. É o testemunho contínuo, é o tempo de oração, de louvor, de gratidão, são as palavras, os atos de ações de graças, são tudo altares contínuos ao Senhor, revelando o caráter de Jesus em nós, revelando a presença do Espírito Santo em nós. Muitos vivem em uma família, um trabalho, uma escola, mas nunca honraram ao Senhor Jesus ali, nunca ergueram um altar. Gente, eu quero parar para dizer aqui, todo esse sucesso, toda essa vitória, tudo isso que está acontecendo, é a presença de Jesus na minha vida. Depois que eu comecei a andar com Jesus, aconteceu isso, isso, isso. Olha o testemunho, como um altar. Mas eu sou muito vergonhoso, eu não tenho coragem, eu não tenho... Pois vai me custar caro, eu vou oferecer ao Senhor. Mas se eu fizer isso, meu patrão que é espírita, ele pode me perseguir, pode me mandar embora, não me interessa. Aonde o Senhor me deu por terra, eu vou erguer um altar ao Senhor. Ele será exaltado, ele será adorado, vai subir um aroma, um incenso suave, e ele vai se agradar disso. Lembre-se que a bênção para a prosperidade está relacionada ao altar. Com o altar estabelecemos a posse do território nas regiões celestes e liberamos para frutificar. Aonde um altar é erigido, quem manda naquele lugar é o Senhor daquele altar. Se lá na empresa o altar é dinheiro, e não importa como cuida com as vidas, como trata as pessoas, o negócio é dinheiro, dinheiro. Ali vai mandar mamon. Mas se o altar é o Senhor, aquelas vidas também serão frutos de Deus para você. O altar do Senhor num lugar, numa terra. Agora veja bem, depois de nós identificarmos o altar do Senhor com Noé, com Abraão, relacionado a uma terra conquistada, acontecem algumas coisas interessantes.